A Bea colocou a questão do frio dessa semana e quando iniciamos soou talvez bombeiros ou ambulância, né? Então vejam que há sinais, pedidos de socorro, né? De que existe alguém ali com alguma necessidade de frio, de fome, talvez, né? E fomos acolhidos aqui nesse espaço, nos nossos casacos, recebemos tanto. Então, a caridade parece que tem isso, né? Um tem e o outro não tem. Então, aquele que tem, dá. E esse dar, essa caridade, tem um elemento, aliás, eu li ali na frase, fora da caridade não há salvação, que está aqui no Evangelho, tem três elementos que ele coloca. O amor, então, o amor da mãe que acolhe, o amor daquele profissional, e a gente tem personalidades lindas na humanidade que demonstram que só o amor. Madre Teresa de Calcutá fala que só o amor para fazer tudo o que ela fez. Limpar feridas. Então, não existia outro motivo que movesse ela nessa caridade de ajudar ao próximo, senão com base no amor. E amar ao próximo como a si mesmo, que é outra que está dentro da caridade, acho que tira também essa nós e o outro. Na verdade, nós somos um só. Somos filhos do mesmo pai, da mesma energia. E estamos aqui numa ligação que às vezes o véu da encarnação ou a individualização dessa personagem que hoje precisa cumprir essa missão me distancia de ti. Mas na verdade tu é meu irmão. Então, se eu for ajudar, na verdade eu estou me ajudando. Porque somos todos irmãos, entende? Então é um equilíbrio de nutrientes. Eu escutei uma pesquisa científica que na Amazônia, que representa 15% do nosso, da umidade do ar no planeta, nas raízes das árvores, elas se equilibram com nutrientes e água, né? Então, se chove naquele local, as raízes escoam aquela chuva para aquela área que está mais seca. E a floresta inteira, a Amazônia inteira, cria um ecossistema grandioso, que é no nosso planeta, né? Mesmo com tantas ameaças, tantas questões, é ainda o símbolo mais forte da nossa natureza. É um ecossistema, um bioma maravilhoso. Mas eles têm, a natureza da qual a gente pertence, tem esse mecanismo de equilíbrio, de compensações. E como a gente aprende quando vê isso, né? Na verdade, quando a gente dá, a gente também recebe, porque a gente é um só. Como as raízes, como as árvores, como toda essa Amazônia, né, essa floresta vem nos ensinar. Outro elemento que eu encontrei ali na frase é a indulgência, né? A generosidade ou amorosidade já é parte do amor, né? Mas é a benevolência com os erros do outro e o perdão. Então, vejam quantos elementos, né? Amor, se acolher as falhas do teu irmão, entendendo que somos um só, e perdoar. Então, nesses três pilares da caridade, a gente já ganhou muito e a gente tem a oferecer muito. Um dever, aliás, né? Porque é algo ativo. A caridade é algo que precisa ser exercido com amor, com perdão, com entendimento, mas é uma prática, é uma constante. Não é algo que, ah, já que eu estou aqui bem e soou aquela sirene ali em algum lugar, eu estou aqui. Quem que precisa de ajuda? Será que eu posso ligar na prefeitura? Será que eu posso oferecer alguma coisa? Será que eu posso ajudar de alguma forma? E a gente pode ajudar, assim, ó, não existe nesta sala aqui, em toda, quem não possa oferecer algo. A caridade, ela é abrangente. É uma palavra, é um ombro, é um silêncio às vezes, é um perdão. A gente tem muito a oferecer, muita caridade para fazer. Enquanto espíritas, é um dever ativo, sabe? Algo assim que precisa ser feito. A gente precisa olhar para o próximo, gente. A gente está inserido nesse contexto. Como é que eu vou ser egoísta e dizer que está tudo bem, ok? Eu estou quentinho. Lá, é o outro. Não. E nesse exercício da caridade, a gente encontra várias pessoas, assim, né, para nos ensinar como fazer ela. Eu morei na casa de uma senhora, como pensionista, e ela pedia para mim colocar no lixo o pão que tinha ficado seco ou alguma comida que tinha sobrado. Olha quanto a gente tem para, né, compartilhar. Ela disse, Rossella, não joga fora tudo no lixo orgânico. Esse pãozinho tu separa no saquinho e deixa na lixeira separadinho, porque alguém vai ali pegar e aquele vai ser o alimento para a pessoa. Eu disse, nossa, não, né? Então vamos doar alimentos nos lugares, né? Que eles... Ela não, mesmo no lixo, essa senhora tinha, ela já destinava para que alguém, o recolhedor do lixo, ou alguém que passasse por ali, pudesse aproveitar aquele pão que, a meu ver, já não era mais interessante. E daí eu comecei a reparar, digo, mas será que é coisa da cabeça dela? E ela não deixava, eu era pensionista, eu tinha que seguir as regras da casa. Então ela, como minha professora, né, eu amarrava ali o saquinho, às vezes tinha até uma comida, um pedaço de cuca, não sei. Tudo eu tinha que fechar separadamente e deixar lá no lixo, meio que reservado, sabe? Podia jogar assim no lixo, tinha que deixar ali. E eu comecei a observar, tinha mesmo dois rapazes que iam e buscavam. Eu até pedi para ela, eu digo, mas tu combinou com eles? Tu disse que tu ia deixar, que a gente deixa lá? Ela, não, mas se tu perceber, se tu fizer com isso, alguém vai captar. E é verdade. Então, que em todos os nossos atos, essa era a prática dela. Eu tenho outras pessoas que às vezes têm doação de panela. Digo, mas como é que tu vai doar? Trouxe, né, aqui no centro, né? Ela sobrou lá, eu troquei as panelas. Deve ter alguém precisando de panela. Ela, tudo que ela faz, são professores. E eu comecei a perceber que nas doações, nas caridades que eu egoístamente fazia, eram para entidades que eu me beneficiava, como o Centro Espírita, por exemplo, ou Seicho Noye, que eu faço parte, né, dessa associação. Então eu doava para lá e achava que estava fazendo caridade. Aí eu me dei conta, por outra amiga, que na verdade era uma compensação que eu estava fazendo, eu me beneficiava disso. Eu me beneficio quando eu recebo aqui um passe, quando eu sou acolhida, né? Quando a gente traz a água e tem toda aquela cura, né? Aquele momento de reflexão, quando a gente para aqui. Então, a gente recebe muito mesmo bem, a gente tem muito. E daí a gente meio que faz achando que, então vou doar para o centro lá na caixinha das doações, mas eu... Então, vou começar a arrumar entidades de que eu não tenha nenhum vínculo. Coloquei isso como meta para mim. Aí não tinha bicho de estimação. Doei para a UPEVA. Né? Vi uma live de uma menina que falava sobre que em cesta básica não tem absorvente, mulheres, e que isso deixava as adolescentes em renda baixa com nível de aprendizado baixo, que era todo um desconforto, e em muitos lugares o absorvente é um item de luxo. Então fiz uma campanha para doar absorvente. Umas coisas assim que podia não ter nexo nenhum, mas que era uma forma desinteressada. E olha quantas causas tem, gente. São inúmeras. passem aqui e vejam, assim, amanhã, hoje, à noite, quando a gente sair daqui. Mas a gente precisa ver e fazer. É ativo. Nada, sabe? Ah, então, eu não tenho dinheiro. Então, pense como você pode ajudar voluntariamente, contando uma história, um livro infantil, lá na escolinha pública. Não sei. Tem muita coisa para a gente fazer. A gente tem muito que dar. E a gente recebe muito. Porque nesse ato de ajudar o próximo, é um calor que eu imagino, assim, é uma luz. Gente, que foi o gás para os nossos grandes irmãos. Jesus Cristo, lavando os pés dos apóstolos. De novo, Madre Teresa. Eles vieram servir, armados, lá do alto escalão. E a gente aqui só querendo ganhar. É a nossa missão. Essa caridade com amor. Também tem essa coisa do não julgamento, né? Às vezes, ai, mas aquele lá não trabalha. Vai fazer o quê com aquilo? Não, aí tu já matou, né? Caridade é amor, é não julgamento e é perdão. Porque às vezes, nesse julgamento, a gente também condena ou absolve, né? Então a gente tem que estar com o coração limpo. É o nosso exercício, né? A gente veio aqui para ser melhor. E essa é uma prática que, sem ela, não há salvação. Então, é esse convite dessa noite. Caridade, amor, prática e salvação.